desejamos o maior sucesso. Lutemos sempre para que Oliveira do Hospital seja uma cidade moderna, com outras respostas. E parece-nos, no nosso, e pelas primeiras impressões que tomamos agora, parece-nos que vai complementar um serviço que Oliveira ainda não tem, que é ligar a medicina mais tradicional e que existe em Oliveira do Hospital, com vários consultórios, com a medicina de áreas alternativas. E quer queiram, quer não, todos nós, sem dúvida nenhuma, isto já acontece noutras cidades do país e por isso Oliveira do Hospital hoje fica uma cidade mais moderna com estes serviços que vai prestar. Aquilo que desejamos é que o modelo de negócio que Oliveira do Hospital adira, e da parte da Câmara Municipal faremos tudo para falarmos com o ADSE para fazer protocolo também com a vossa unidade. Fica daqui o meu compromisso, está bem? Obrigado e parabéns pela vossa iniciativa.